Se você não ama essa cultura, como eu amo essa cultura. Se você não ama essa cultura, como eu amo essa cultura. Se você não ama essa cultura, como eu amo essa cultura. Fortemente, corpo tempestade, brisa suave. O hip hop é a chave que me libertou de certas fases. Protei na base, DJs, grafiteiros, MCs, breakdance, pop, lock, loucura, mano, isso é o hip hop. Esse som não esquece, mania de rap. Guardei discos na memória, uns clássicos, febre. Essas rimas tão cabulosas, vivência nas track. Rap mineiro, mó respeito, essência que segue. Por onde eu andei, sempre vou falar. MC sem DJ não tem como rimar. Por onde eu andei sempre vou falar. Grafiteiros, MCs e b-boys, aí fecha com a gente porque demorou, é nóis. Tic tac, o tempo passa, o tempo passa. Sou dessas faixa preta que chega e regaça. Aprendi desse movimento que me move, me renove. Sempre que sinto a arte, que sorte, no stop. Um sonho que foi além, acreditei também. Na comunidade, a comunitária rolava RZO no trem. Gravava nas fitas que tinha pra ouvir mais tarde no busão também. Isso me alucina, ensina a viver na vida, caminho do bem. É sentimento, é força que transporta. É alma limpa, é troca. E tudo que me prende na mente, minha rima solta. E tudo na minha frente vira rima toda hora. Quero deixar minha família bem. Progredir, prosperar, me cuidar e ir além também. Mas o caminho nem sempre vem fácil. Já que me guia nessa vida e nessa trilha, eu me ergo e me acho foda. Ensinamento de cria, SOS periferia. Contraste sempre na mente e na rima. Passe 3 DJs, cai na tal, a DJ Spider nessa track, fia. Passe 3 DJs, cai na tal, a DJ. Pode acreditar. Passe 3 DJs, cai na tal, a DJ Spider.